tenho tempo a perder. Existem tantas coisas lindas que eu quero conhecer. Vou deixar a janela aberta pra o beija-flor entrar. Vou deixar que o destino guie meu caminhar. Vou buscar ser feliz. Deixar que o